Gaúcho lá do Rio Grande, o meu costume eu não nego não. Minhas bombas é do pano grande, as minhas botas do couro bem bom. O meu chapéu é de aba larga, o barbicacho de pendurado. Meu lenço branco vai no pescoço, balando as pontas pra todo lado. O meu cavalo é bem ensinado, que deixa o povo todo admirado. Eita gaúcho de bom gosto é esse, é o que se ouve pra todo que é lado. Convido pra qualquer rodeio, eu compareço com satisfação. Vou com certeza que não faço feio, para rodeio é minha profissão. A pionada se manifestando, e o rodeio já vai começando. Pego meu laço e vou me preparando, primeira armada já vou atirar. Pego o socado, já vou ensinando, o ponte quebra, pega corcoviar. Já me apincho pra riba do bicho, saio de cima só quando cansar. Já tá gaúchado, trepe no fogo e um bom chimarrão. Matambribão para churrasqueado, Zé da Viola numa trovação. E a chinoca vão se preparando, pra logo mais um baile no galpão. O machadinho vai ser o gaiteiro, ele e o Lauro vão no violão. Quando eles cantam fandangue animado, tem uma coisa não pode faltar: caninha pura daquela bem boa, os companheiros com eles tomam.